vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que vem o vosso Senhor. Ele vem. Há um clima tão tenso de angústia no ar, pois um povo sumiu, ninguém sabe onde está. Os jornais já estão com as marcas da dor, pelo mundo inteiro se espalha o pavor. Nas escolas crianças sumiram, ninguém pode as encontrar. Aviões sem pilotos caíram, há navios sem rumo no mar. Nas estradas os carros batidos e as grávidas estão a gritar, pois do ventre seus bebês sumiram. O que resta é sofrer e chorar. Ele vem, ele vem, preparados devemos estar. Ele vem, Jesus virá. Um sumiu de repente, não está mais lá. Na mesa um casal junto a conversar, de repente um dos dois tão sozinho está. Na TV a todo momento o plantão está a informar. Tão terrível acontecimento, alguém terá que ao mundo explicar. São aqueles que se desviaram e deixaram a casa do Pai. Vão dizer que é o arrebatamento e que a igreja não vai mais voltar. Ele vem, ele vem, preparados devemos estar. Ele vem, Jesus virá. Se mostra no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora em que há de vir o vosso Senhor. Ele vem.